trabalhando com verbos. Siga o exemplo. A. Escrever. Escrever rápido. Você. Você escreve rápido. 1. Nós. Nós escrevemos rápido. 2. Vocês. Vocês escrevem rápido. 3. Ele. Ele escreve rápido. 4. Eu. Eu escrevo rápido. 5. Ela. Ela escreve rápido. 6. Eles. Eles escrevem rápido. 7. Você. Você escreve rápido. 8. Elas. Elas escrevem rápido. B. Estar. Não estar no escritório. 1. Ele. Ele não está no escritório. 2. Você. Você não está no escritório. 3. Eles. Eles não estão no escritório. 4. Nós. Nós não estamos no escritório. 5. Vocês. Vocês não estão no escritório. 6. Ela. Ela não está no escritório. 7. Eu. Eu não estou no escritório. 8. Ele. Ele não está no escritório. 9. Elas. Elas não estão no escritório. Poder. Poder ajudar. Siga o exemplo. Vocês. Vocês podem ajudar? 1. Eles. Eles podem ajudar? 2. Ela. Ela pode ajudar? 3. Nós. Nós podemos ajudar? 4. Elas. Elas podem ajudar? 5. Ele. Ele pode ajudar? 6. Você. Você pode ajudar? 7. Eu. Eu posso ajudar? 8. Vocês. Vocês podem ajudar? Querer. Não querer problemas. Siga. Eu. Eu não quero problemas. 1. Vocês. Vocês não querem problemas. 2. Ele. Ele não quer problemas. 3. Elas. Elas não querem problemas. 4. Você. Você não quer problemas. 5. Nós. Nós não queremos problemas. 6. Ela. Ela não quer problemas. 7. Eles. Eles não querem problemas. 8. Eu. Eu não quero problemas. B. Ser ou estar? Siga o exemplo. Eu, brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu, aqui. Eu estou aqui. 1. Ele, americano. Ele é americano. Ele, contente. Ele está contente. 2. Nós, ocupados. Nós estamos ocupados. Nós, engenheiros. Nós somos engenheiros. 3. Hoje, sábado. Hoje é sábado. Hoje, frio. Hoje está frio. 4. Agora, verão. Agora é verão. Hoje, quente. Hoje está quente. 5. Amanhã. Ele, aqui. Amanhã ele vai estar aqui. Amanhã, a reunião, difícil. Amanhã a reunião vai ser difícil.